não quero mais conversa com quem não tem amor. Gente certa é gente aberta, se o amor chamar, eu vou. Pode ser muito bonito o mar, o sol e a flor, mas se não abrir comigo, não vou, não vou. As pessoas que caminham, seja lá pra onde for, é uma gente que é tão minha, que eu vou, que eu vou. Quem não tem nada com isso, veio a vida e não amou. Gente certa, gente aberta, se o amor chamar, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu